sabe por que você faz isso comigo. Porque tem certeza que me tem nas mãos, mas eu não sei até que ponto vai isso. Quanto tempo dura no meu coração? Que raiva de mim. Você me chama e eu vou correndo. Que raiva de mim. Porque não mando nos meus sentimentos. Mas como recusar a sua ligação? Queria ser forte pra te dizer não. Enquanto isso, desejo vem de carona na sua boca, dá uma volta no meu corpo, me deixando louca. E na curva do seu beijo eu acelero no amor e bato de frente com a minha dor. Enquanto isso, desejo vem de carona na sua boca, dá uma volta no meu corpo, me deixando louca. E na curva do seu beijo eu acelero no amor e bato de frente com a minha dor. Carona na sua boca, dá uma volta no meu corpo, me deixando louca. E na curva do céu